E aí, pessoal, estamos aqui com um short report antes do esperado, porque, na verdade, não foi eu nem que tava programando esse short report, né? Tava de boa quando o Paulo, de repente, dá uma crise, um ciricutico, dá a loucura no Paulo que ele quer gravar um short report hoje, que ele, na verdade, quer chamar de short revolt. A revolta é contigo. Denúncia, o Coveiro quer gravar podcast de coisa que não vale mais. Ele tá querendo gravar sobre X de espadas. Isso não importa mais. Não importa mais X de espada, não importa mais House of X, não importa mais, porque não vai acabar essa merda nunca mais. Que a gente foi enganado pensando que essa história ia levar pra algum lugar e, na verdade, vai acontecer algo, vai cair um meteoro em cima de Krakoa e eles vão voltar pra escolinha mês que vem. E a gente foi enganado esse tempo todo, foi tudo ilusão, porque largaram a gente no meio da história. Eu não entendi até agora essa loucura, essa revolta do Paulo. Eu não sei onde ele anda lendo as notícias que ele tá tirando isso. Tá parecendo o Marcos Pedro, tá? A notícia sai de um jeito, ele imagina de outro. Não vem nada com isso não. Eu tô de boa com o Hickman. Eu acho que ainda vai vir coisa legal. Eu estou em paz. Vai vir coisa legal lá no Ô Paulo, bistec, você tem algum né? trauma assim, de histórias inacabadas? Eu tô entendendo aí. Não, imagina, ele não acabou. Porque ele com certeza ele acabou as 60 edições de Guerreiros Secretos na edição 25. Porque com toda certeza ele acabou Supremos do jeito que ele planejava que ia acabar, tanto é que ele mudou tudo quando voltou no universo Ultimate. Peraí, o Hickman com o Supremos? Você tá confundindo as bolas? Não. Sim, não, ele fez Supremos. Ele que fez o Reed Richards, o vilão e tudo mais, era ele. Aí, no meio da história, literalmente no meio da história, ele larga tudo e vai escrever Vingadores. Aí joga na mão do Humphries. Aí o Humphries olha assim, essa história é tão boa, vou cagar ela em uma edição. Aí coloca o Hulk gigante pra destruir a cidade. Você tá achando que o Hickman não vai fechar o arco deles X-Men? Onde é que você anda lendo, Paulo? Você não tá lendo nosso site, que nosso site não noticiou assim. E com certeza a gente não ia dar a entender pros nossos ouvintes que tá, Hickman vai abandonar, vai ser dos X-Men, por aí vai. Apesar de eu ter visto alguns sites americanos apelando pra isso, só na chamada. E no texto ele se explica. Mas só uma coisa. Só explicando. É porque tu coloca muito texto. Eu não sei ler, então tive que olhar o Twitter, que é resumidozinho. É culpa da sua leitura de música. Paulo, eu vou te explicar. É culpa do Twitter. Eu vou te explicar, na verdade, a notícia do Entertainment Weekly. Na verdade, antes de dar essa notícia, a gente tem que falar dos rumores que atacou o pessoal na semana passada, quando o Hickman anunciou que ele ia trabalhar num universo que ele ia criar, né, dentro de uma plataforma. Eu acho que é uma plataforma, até hoje eu não entendi direito o que é esse Star, como é o nome do negócio? Vistec. Mas é uma plataforma de publicações, é uma plataforma onde você tem publicações em geral. É Substack, e agora a pessoa paga como se fosse uma assinatura. É uma assinatura, só que você escolhe se você paga ou não. Quer dizer, você isso. Não, o autor do texto de quem você está assinando. Mas você paga por cada obra. Não, você paga pelo, como se fosse uma mensalidade. Digamos que você queira escutar os textos ler os textos do Marcos Pedro. Aí o Marcos Pedro, ele quer cobrar, digamos, uma assinatura de R$10 por mês. Aí é R$10. Ele quer que seja de graça. Entendi. É ele que define o preço. Não existe, entendeu? Pirataria nesse mundo, né? Mas, enfim. Então, o Hickman anunciou que ia criar isso, um projeto que ele batizou de 3 luas e 3 mundos, não é isso? Em que ele ia fazer com o Michael Del Mundo e o Michael Huddleston. Só que ele teve o apoio de vários outros escritores com quem ele trabalhou no quadro, no time deles de X-Men, né? Pelo menos trabalhou com o Howard Wing e a Tini Howard. Cada um criou uma coisa diferente. Meio que ajudou ele, não sei se vai também contar as histórias, mas ele vai dar os seus devidos créditos e por aí vai. Mas ele tá criando seu próprio universo, dessa vez, nessa plataforma aí que várias pessoas estão apostando. Bastante. Você tá dizendo, então, que simplesmente olhou pra Marvel e disse: eu vou criar meu próprio universo com jogos e prostitutas, foi? Não. Então, aí surgiu esse boato de que o Hickman tava fazendo isso. E pelo silogismo nervoso, histérico de algumas pessoas, o Hickman ia deixar X-Men. Por quê? Porque o Hickman já tava deixando a mensal de X-Men de lado, já estava entregando a bola pro Jerry Dugan e ia fazer inferno e não havia nenhum outro projeto programado para depois disso. Enfim, o Hickman finalmente se explicou hoje, e aí o Paulo deve ter lido em um site que certamente fez uma chamada muito de doida, muito diferente, que obrigou até eu fazer a chamada do nosso artigo, desmentindo o que você deve ter ouvido certamente antes em outro site, né? Que a pergunta é, adianta Hickman sair dos X-Men? Bem, não é bem assim. Então, Paulo, calma, ele não saiu, não vai deixar o universo de Krakoa abandonado, nem nada. Bom, quem leu o artiguinho do site, né, explicando, diz que o Jerry, Jonathan Hickman, quando foi tratar com o escritório da Marvel, de editores e por aí vai, deu a ideia de ser um projeto com os mutantes, claro, né, a longo prazo, mas ele não sabia exatamente quando uma coisa ia terminar ou outra, mas que teria três atos importantes que seriam meio que limitados por três sagas. O primeiro seria o que começou tudo, né, o House of X e o Powers of X, que foi o que motivou, inclusive, a gente a retomar os podcasts, como a gente tem feito desde então, certo? E aí o que acontece? No decorrer da história, ele formou um outro time, ele ficaria com a revista mensal dos X-Men depois desse ato, primeiro ato, começo do primeiro ato, montaria as histórias, né? Teria uma, claro, uma história-chave principal que certamente deve ter a ver com elementos que ele colocou lá em House of X e Powers of X. Eu penso que o trabalho de Hickman vai ser voltado nessa coisa de evolução dos mutantes brigando com a evolução das máquinas. Dá a entender que vai ser alguma coisa assim, né? Mas claro que vai ter um monte de outras histórias do meio, como ele fez a X de Espadas, como ele fez agora recentemente do Hellfire Gala, né, e por aí vai. E aí o Hickman falou o seguinte, que ele tinha esse projeto e outras pessoas, a ideia dele é outros escritores mutantes fazendo suas coisas, desenvolver a cultura e a estrutura de Krakoa. Só que ele não tinha um prazo definido, né? As histórias iam evoluindo à medida que os caras quisessem contar, a equipe dele queria contar. E aí, em determinado momento, foi o que o Hickman falou, que ele não ia ter pra ele escrever, né, o que ele tava já com as ideias, os elementos que ele ia colocar. Ia durar até um certo tempo, e aí ele avisaria essa equipe, ele sempre estaria avisado, né, quais são os atos. Ele ia avisar, olha, vamos começar o ato 2 agora. Mas era em comum acordo em que todos eles iam concordar. Olha, vocês já acabaram as histórias que vocês queriam contar, tá suficiente. Então vamos começar o ato 2. E o ato 2, pelo jeito que tá dizendo aí, deve ter mudado tudo, né? E vai mudar tudo, né? Que ainda não foi contado. Então você tá me dizendo que o Hickman chegou na reunião lá. E aí, galerinha, vamos começar o ato 2. Aí todo mundo olhou pra ele com aquela cara do Anakin. Aí ele, o ato 2, né? Aí todo mundo fez aquela carinha de novo. Pois é, deve ter feito a carinha. Porque o Hickman viu que só ele não queria andar para a próxima etapa. Todos eles queriam trabalhar um pouco esse momento que ficou Krakoa, né? Desenvolvimento da cultura, as histórias e por aí vai. Realmente, se você considerar, tudo começou em 2019, né? Lá para 2019? Foi, né? Não. Isso, foi 2019. Foi antes da pandemia, né? É isso mesmo, né? Então começou em 2019, a gente teve uma pandemia no meio, mas as histórias dos X-Men, acho que a maioria continuou. Foram praticamente 20 edições do Hickman, a gente pode dizer que foi um ano e meio, um ano e pouco a mais, né? Quase esperando os 2 anos, vamos colocar assim, né? Iria completar 2 anos agora, por volta de outubro, novembro. E aí o Hickman viu que, na verdade, os elementos que ele colocou puxou muito da criatividade. Eu acho que teve até mais gente, mais títulos do que pensava. E aí ele falou, bom, então vou dar um passo atrás, né? Não vou começar agora meu ato 2, porque tem pessoas que querem contar mais histórias desse processo aí. E aí, o que que ele conta, né? Pra a maioria das pessoas que estão publicando aí, dizendo, ah, ele largou X-Men, ele foi fazer seu projeto, não, ele largou X-Men, ele vai começar outro título que a Marvel quer colocar. Não é bem isso, ele parou porque ele já fez a etapa que ele ia fazer. Os outros vão contar suas histórias, desenvolver até um certo ponto, né? O que eles querem. E os leitores estão curtindo essa fase, então talvez não queira que acabe agora, né? Não tá nem perto de desgastar esse momento dos X-Men. E aí o Hickman falou, bom, eu vou cuidar de outra coisa agora, porque a Marvel me pagou, não sei qual é o contrato dela, pra fazer outras coisas. E pelo que eu tô entendendo, ele agora quer escrever as histórias pancadonas. Ele não quer ser o cara que só vai ficar escrevendo mensal. Aí tem um The Next Big Thing, né? A próxima grande coisa que ele vai fazer pra Marvel. Que ele disse que vai anunciar, que vai ser talvez em janeiro, mas ele já direcionou todo o seu escritório X e ele sentou-se com a galera e falou, olha, vocês querem puxar um pouco? Vamos puxar. Então vamos meio que traçar mais ou menos o que a gente vai fazer pra planificar as coisas, até onde a gente vai, pra quando começar o ato 2, provavelmente ele vai voltar a escrever. Não tô dizendo que ele vai voltar talvez pra escrever uma revista mensal ou por aí vai. Talvez ele só escreva realmente os arcos, minisséries, algumas coisas desse tipo. Ele passa as histórias, assim, definitivas, né, das modeladoras da coisa. E ele entrega pro outro time as suas revistas, certo? Nesse caso, então, ele tá funcionando mais como um tipo Kevin Feige nos títulos X-Men, onde nos pontos onde vai ter aquelas viradas de evento, ele vai fazer uma história modeladora, né, como ele fez com os títulos que você mencionou, que foi Potência de X e Dinastia X. E também no caso, né, como ele fechou o arco lá do Alvorecer de X. E a partir disso ele vai meio que falar, ó, isso aqui que é o escopo de tudo que vai acontecer agora nessa etapa, vocês se virem aí, contem suas histórias. Quando tiver tudo fechado, vai ter uma nova reunião e nós vamos passar para a próxima etapa. Ou seja, então nesse momento, nós estamos na famosa coisa que até o Paulo adora nos animes, que chama-se barriga narrativa. Não, é o filler. É, o Hickman chegou dizendo, galera, é o seguinte, o Naruto vai sair pra treinar e volta daqui a 3 anos. Eu vou fazer agora um pulo de 3 anos. Aí, não, tem que continuar o anime, não pode fazer isso. Ah, mas eu quero fazer. Ah, então vai escrevendo aí logo a tua fase 2, enquanto a gente continua aqui durante 2 anos só colocando eles em missõezinhas aleatórias. Ou seja, a gente vai ver o Ciclope andando em círculos durante 2 anos. Porque a gente sabe que o final do ato 3 vai vir o Nightcrawler pra salvar o mundo. Você deveria adorar essa parte. Devia amar. Ser naruteiro todo. Pra começo de conversa, o naruteiro do grupo a gente já sabe que é você, o massa de prova. É verdade. Todo dia pra gente. Verdade. Dizendo que quer ser o prefeito de São Paulo. Ele mandou um do Madara essa semana. Só tá mandando do Madara. Então ele é realmente naruteiro. O Hokage dessa vila aqui é o Coveiro. Isso aí... É muito naruteiro. Olha, eu até conheço a obra do Manara, mas do Mandara eu não tenho a mínima ideia nem do que você tá falando. Ai, não, mas... É, ou seja, assim, porque todo mundo sabe que no final do ato 3, o Nightcrawler vai vir salvar tudo. Até o Marcos tava falando, eu, o Marcos e o Felga, como a fase do Nightcrawler, ela antecipa muitas coisas do que o Hickman tá colocando agora. Aí chega o Rosenberg. E o Paulo é quase prólogo. Discretamente está querendo já fazer um prequel com esse short report, né? Sobre o seu podcast do Nightcrawler. Paulo, se contente, você vai ter já o seu podcast, você ganhou a eleição. Espere seu momento, tá ok? Bom, e é isso, pessoal. Então, não teve nada do que vocês ouviram falar aí, de que o Hickman está saindo dos X-Men, está abandonando, a história dele ficou em aberta, ou que ele teve uma briga, como o pessoal estava criticando, que ele ia de novo voltar só ganhar o dinheiro dele com sua obra autoral, e que ele brigou de novo com a Marvel, por aí vai. Então, acho que ele está conquistando seu espaço mais confortável. É, o Paulo até chamou a atenção aí, né, de que o Hickman sobrecarregado, fazendo coisas a longo prazo, assim, ele é meio... Realmente, ele é um risco. Ele até comenta em determinado momento que essa coisa de começar sem acabar, né, e com as pessoas motivando ele pra continuar mais, é como se fosse uma dinamite que ele tem na mão dele, né, que ele não quer que estoure. Então ele permitiu que as coisas se expandissem um pouco mais, mas ele continua sendo o que o pessoal chama de Head of X, ou Cabeça das Revistas X, né? Então isso continua, tá? E ele até deu a entender que ele já programou as coisas ao ponto de dizer, olha, vem aí, em janeiro, uma nova revista da linha X-Men, né, que ele não disse qual, e que vai ser semanal. Ou seja, tem uma programação aí, pelo visto. Ele até que botou essa coisa pra ser semanal, pra dizer, ó, vamos contar todas as histórias que vocês querem rapidinho, vamos programar pra fazer isso, que daqui a pouco vai começar esse ato 2. Então, acalme-se. Mas ele falou já o nome, inclusive, da revista. É? Sim, X-Filler. Bom, pessoal, então vamos encerrar por aqui, que não vai ter jeito de convencer o Paulo e acalmar o Paulo dessa revolta dele. Então, até o próximo Inominata Meio Short Report.